Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, versos 37 e 39. Com esse texto da palavra de Deus, mais uma vez eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos milhares de ouvintes que estão tendo paciência com esse pastor nessa semana, porque estamos falando de assuntos que mexem um pouco com o dia a dia das nossas vidas, nossas crianças, nossos adolescentes, e que talvez para alguns não seja tão importante estas reflexões, mas a função pastoral é essa, é de trazer a palavra de Deus e mostrar os perigos que estão diante de nós. Nós não podemos dormir, porque a Bíblia diz que dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio, e nós estamos nesse momento sentindo a necessidade de continuar falando a respeito desse grande tema, desse grande evangelho que muda a sorte, o coração e a alma das pessoas. Nós queremos convidar os irmãos, os amigos, para logo mais à noite, nosso templo, estarmos no grande culto da vitória. Hoje, várias pessoas já confirmando aí que vão estar presentes. Há um movimento de Deus, há vidas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, dando seu testemunho. Na sexta passada, nós tivemos conhecimento que muitas pessoas testemunharam daquilo que estão recebendo da parte de Deus. E você que não fez ainda o teu propósito, venha, traz para dentro da igreja o teu problema, apresenta para os irmãos e ali naquela casa de oração, você receberá a bênção de Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração e alma e mente, amar ao próximo como a si mesmo, as pessoas sempre compreendem totalmente a primeira parte, amar a Deus. Mas amar a outrem como amamos a nós mesmos, muitos diriam: eu sequer gosto de um monte de gente e às vezes nem gosto de mim mesmo. Amar a si mesmo é quase sempre um desafio, porque sabemos quem somos, conhecemos o nosso esforço, conhecemos nossos fracassos, conhecemos nossas faltas e as coisas com que não estamos felizes. Contudo, a Bíblia não comete um engano ao dar-nos a esta prioridade. Ame a Deus, ame a si mesmo, você é um filho de Deus, ame as pessoas. Todos foram criados à imagem de Deus. Amar a Deus é algo que envolve confiança, bem como a aceitação de seu perdão, de sua redenção. Ele pagou todos os nossos pecados. E o seu amor e compaixão constantes por nós. O amor de Deus por você é muito parecido com o amor que você tem por seu filho. Só que Deus não conhece apenas o nosso comportamento, mas também nossos pensamentos e motivações. A compreensão que Ele tem de nós é completa. Ele sabe quem somos e, contudo, nos ama porque, como crentes em Cristo, somos seus filhos. Se você é pai ou mãe, os seus olhos estão sobre os seus filhos. Você deseja que eles tenham um ótimo dia, sejam felizes, saiam, se deem bem em qualquer desafio que lhes aparecem à frente. Encontre contentamento em suas vidas e em seus relacionamentos com Deus. Deus tem sempre os olhos sobre nós. Uma das definições de Deus é: Deus é amor. Amar a nós mesmos é geralmente o desafio. Quero, neste momento, orar com você. Soberano Deus e Pai, permita, Senhor, que nós possamos realmente amar a Deus acima de todas as coisas. Se nós tivermos o amor verdadeiro naquele que nos criou, naquele que nos trouxe a vida, nós vamos ter condições de amar ao próximo, de amar os irmãos, os amigos. Senhor, nós sabemos que o amor, ele faz parte da vida do grande Deus dos céus. Porque tu deste, Senhor, o teu unigênito Filho, por amor da humanidade. O apóstolo São Paulo chegou a escrever, ainda que dessemos o nosso corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso adiantaria. Senhor, nesta hora, esta virtude que vem de Deus, ela se engasta na natureza humana e permita, Senhor, que os nossos irmãos, os amigos, possamos cultivar e aprender ainda mais a conviver com esse amor quente, puro, vindo de Deus, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo que trabalha, que geme, que ora e que intercede por nós, possamos aprender a amar cada dia mais e mais. Nós oramos e pedimos as tuas bênçãos sobre a vida de todos os amados irmãos, nossos queridos ouvintes agora e sempre. Amém e amém.